Ela faz dancinha pro TikTok, mas gosta de putaria. Ela pediu pro Belé fazer uma música que ela se identifica.